63110, livre táxi, via Juliette Alfa, me chame pronto no ponto de espera. Juliette Alfa, vai reportar no ponto de espera, 63110. Sim, Maraná? É o 6202, a correção, 6201. Estamos solicitando desvio pro A220, por aproximadamente, através de Bidev. Estimativa, 6201, não prossiga com desvio, aguarde instruções. Ok, prosseguindo então, Oxenair 6201. Copiado, Romeu de Alexei, Mateus 065, aguarde transferência. Guardião, está autorizado direto, Graé, me chame já no solo controlado, no pátio. Gente. O 6201 não é o Osh, né? Após o desvio, te pode Bidev. Após o desvio, Bidev, Osh, né? 6201, não, muito obrigado. Call me before Juliet. Vai Delta, taxi vai Alpha, call you before Juliet, Papa Papa Bravo, you're on it. Bravo, India Romeo, just confirm your apron, please. You. Copiado, Guardião. Tenha uma boa noite. Na verdade, a gente questionou já alguns colegas aqui, eles nos informaram que ali corresponde ao polo petroquímico de Camaçari. E, por vezes, ela fica nessa intensidade, mas às vezes, a maioria das vezes não. Hoje está sendo realmente um dia típico. Chame a 201, chame agora o Centro Recife, 1251 e ao DERN 133-25. 251, alternando 1-3-3-2-5, Oxenair 6201, uma boa noite. Boa. Vento, 120 graus, 8 nós. A minha defasão, 1-0-6-3. Bravo, India Romeo, continue your text via Juliet Lima and Mike, me, call me on Quebec to cross the runway 1735. Boa tarde, localizador, azul 4209. Sessão 3, estabilizado visual. 6313, complete aproximação, torre 18-6. 18-6, daqui a pouco. 6313. Torre Salvador, boa noite. Oxenair 6313, 2013, 12 de setembro. Oxenair 6313, boa noite. Constante aproximação, aguarde pista livre. 6313, guardado. Oceano Hermes 313, livre pouso 1-0, vento 1-2-0, grau 7-2. Autorizado pouso 9-0, 63, 1-3. Oceano Hermes 310, decolou 1-8, com controle agora, frequência 1-9, decimal 8. É, controle 1-9, decimal 8, 63, 1-0, 1-9, boa noite. Ok, a partir de agora chame a torre em 118.6 quando for lançar o push, ok? 118.6, obrigado. 1889 na escuta do solo. Tá 3152 na escuta do solo. Prossiga na escuta. Não, só pra, a partir de agora, quando pronto para o push, chame a torre em 1862, ok? Poxa, estamos prontos. Chama ou permanece com a sua agora? Não, pode estar autorizado o posicionamento e chame a torre para o táxi, então. QNH 1-0 no 3, tá 3-1-5-2. Positivo, autorizado na posição 2, chama a torre para o táxi, tá 3-1-5-2. Obrigado, bom trabalho. 1-889, na escuta do solo. Terminal Ilhéus, chama o controle em 1-2-0, decimal 1. Escuta. 204, só a partir de agora chame a torre em 1862 quando pronto para o push acionamento, ok? Alternativo, tem 1862, segundo a 604. It's clear, call me, runway vacate. Good night. Torre Salvador, no 405, puxe acionamento. Na 4. Estou no 405, no 04, irá aguardar. Temos o Airbus data no setor, finalizando o push. E após o mesmo, coordenando com a equipe de solo, tem livre o push acionamento. Avisou com o Airbus, após a saída do mesmo, coordena com o solo, puxa e aciona e chama o contato. 405. Oceano 63, 13, Solos 21, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Táxi Alfa, reporta antes da Juliette, 63, 13. Visual 4209, interceptando o localizador, visual com o campo. 4209, complete, aproximação, torre 186. Torre 186, azul. Torre, o 6303 mantém essa escuta? Afirmativo, não se escuta ainda. 6303. Torre, boa noite, azul 4209, estabilizado o localizador, campo aviso. Copiado azul 4209, continua a aproximação, aguarde de autorização de pouso. 4209, aguarda. Taxi da 3152, 151, 12:15, alternada Caju. Autorizado táxi via Índia e Alfa, são e pronto no ponto de espera, então 3152. De Alfa, para pronto, 3152, está 10. Azul 4209, livre pouso, pinção 10, vento no 10 graus, 8 nós. Livre pouso, azul 4209, já está com o trem checado, passou esse tempo. Sino 3 na alfândega da Juliette. Copiado, Sino 6613, taxi em frente via Índia até o 01. Índia, ele ingressa no 6313. Mono 405, apenas para informação, iremos ingressar um Airbus da Avianca no portão 1. Chama 310, chame Recife, 12545, Alterne 12685. Sete, 125, passa em contar na 12585, chama 310, só nós controlamos. Azul 4209, solos 26, livre à direita, ao livrar mantenha a minha escuta, prosseguindo o táxi via Alfa e reportando antes da Juliette. Ciente na sua escuta via Alfa e reporta antes da Juliette, 4209. Sou 3152, autorizado, alinha e decolar, pista 10, vento no 10 graus, 8 nós. Alinha e decola da 10, 3152. Salvador, ano 405, para o táxi com 8-4-4 horas alternando ponto. Autorizado táxi via Índia e Alfa, chame pronto no ponto de espera, Gono 405. Índia e Alfa, chama para pronto, 405. Copiou no 889, tá no gate 6, puxa, tá? Afirmativo, 1-1-0 grau, 7 nós, livre decolagem. Livre decolagem, livre decolagem, obrigado. 889, no 06 está autorizado o push, e para o táxi irá chamar em 1-1-8 decimal 6. 86, para o táxi, 889, iniciando o pushback. Mari 67 na 3. 7-4-8. Projetado, 7-4-8. Projetado, 7-4-8, cara. 4209, ingressa via Juliette para o 03. Juliette para o 3, confirme? 303. Obrigado. Até o 3, o 4089. Copiado no 405, Alim mantém pistão no zero. Alim mantém no zero, 405. Pistão 3152, decolou 29, com controle agora, 19 decimal 8. 19,8, boa noite. Salvador 3152, cruzando 2000 na ponta. O Cajamão. Caju. Salvador, teu 3152. 3152, 330, saída Puca. Puca, 330, 3152. Nacional 07, vai descer ao 060, chegada a Ponce. 060 na Ponce, tá bom. Site em 6743. É o 050, 50. 64743. Autorizado via Juliette Alfa, me chame pronto, fonte Ferragono 889 com 140 a bordo. Tá, autorizado, Juliette Alfa, 889. 1405, decolou aos 32 com controle agora, 119 decimal 8. 198. Boa noite, 3305, desce ao 070, chegada Mari. Controle Salvador, gol no 405. Gol no 405, vigilância, suba ao 360, saída gole. 360, gole, 405. 972 para sequenciamento, curva à esquerda, proa 200. Desça para 2000 pés, ajustado em 1013. 200, 2000, comida em 13, 972. Objeto 6748, prossiga para 3000 pés, inicie redução 2100 mais. 3210, pode confirmar o ajuste? Ajuste 10113. 63, contra aberto. A 3152, passo nível 140, chame Recife, 12545, alternando 12685. 12545, 12685, 33152, uma boa noite, muito obrigado. Novamente. Autorizado, chame táxi, voo no 604. Chamada para o táxi, voo no 604. Total 9907, prossiga descida para 4000 pés, 1003 o ajuste. Para 4000, ajustado 1013, e total 9907. 3305, reautorizado ao 050. O 5972 Rio, mantenha prova 200, aguarde o último vetor para localizador. Instrução para 5000, foi para quem, por favor, mantenha. Para o TAM 3305. Prossiga descida para 2000 pés, ajuste no 013, reporte estabilizado. 2000 padrão, reporte estabilizado, 6743. Rio 5972 para interceptar o localizador, esquerda 140. Esquerda 140, 1970. Decola 10 com voz direita, saída da Euleda e após Leda voa Bidev. O controle opera em 1119.8, aciona 5572, aguarde para o cotejamento. Gol no 889, decolou os 38, com controle agora em 1119.8. 198, boa, situação. Oceaner 6313, só segue com cotejamento. 6313, autorizado Guarulhos, 5360, via informe 50, decolou a 10, Leda, Israel, Leda e Bidev. Correto, acionar confirmando no gate 01? Gate 1. Quando pronto, só impulso o acionamento 6313. Mará 6313. Tal 9907, redução 2100 mais. Reduzindo 2100, total 9907. Rio 5972, complete a aproximação, torre 18-6. Rio 9907 total, desça para 2000 pés, ajuste 1013, reporte estabilizado. Para 2000, padrão, chamarei estabilizado, total 9907. Bora lá? O ATIS não negativo, confirma, não, tá, não está recebendo? Negativo, não no último. Não. Ok, sim, vou verificar aqui o equipamento, eu já retorno. Seria possível adiantar as condições para o voo 429? Afirmativo, um minuto só, azul. Temos uma aeronave já na final, queremos caso, então, autorizar o pouso da mesa. Ok. Nível 050, chegada Mari. 50 na Mari, voo. Torre, o voo 1604 está pronto para o táxi, autonomia de 3 horas e 30, alterna Recife, o POB 152. Rio 5972, é a torre? Controle libera a restrição de altitude em etapa. De onde? Sente Rio livre pouso, pista 10, vento 110 graus, 8 nós. Rio pouso 10, na frente. 209, reporta que está recebendo a tesoura. Ok, sente, azul. Torre 1604, está pronto para o táxi, naturalmente 3 horas e 30, alterna Recife, o POB 152. Azul 4209, sente. Confirmando, gol no 604, prossegue via Juliette Alfa, me chame pronto no ponto de espera. Juliette Alfa, chama na ponta no ponto de espera, gol no 604. Da formação, né? Só o procedimento. Copiado, reporte ao final 2305. Reporte, né? Objet 2286. 286, vai na 748. Objeto 6748, continue a aproximação, informa que tem livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 8 nós. Autorizado pouso na 10748 agora. Rio 5972, seu solo 43, já livrou, prossegue táxi Alfa Kilo.